O que foi, Wolfie? Estás doente? Estás engasgado? Espera aí. Mas isso era um... miau? Wolfie. Vais contar tudo o que se passou. Há algo errado em ti. Ao teu lado estou, sim, pois estou. Agora vem aqui. No meu coração és um gato cão, o melhor amigo que eu já vi. Não. Vi bem, vem ladrar sem parar e celebrar ou cantar. Eu vou-te amar e acompanhar talvez. Sinto que tens um dom, vai em frente. E é tão bom ser diferente, porque assim vais mudar tudo o que vês. És capaz, apanhei trás, ninguém é como tu. E o uau, esse miau, eu sei sempre que és tu. Mas só os teus chapéus e a tiara, diz adeus, sayonara. E aqui estou, o nariz não te enganou. E ao ver-te brincar, rio tanto, vem dançar, é o encanto. Tu e eu, tu que és o meu romance. Yeah.